Eu sei que o mundo que vivemos é errado. Traição de vagabunda, morte de chegados. Manos que se diziam considerados foram mortos por seus próprios aliados. Do meu passado só lembranças ruins. Quando eu estava drogado é que ficava feliz. Poucos minutos de lombra me faziam ver os meus manos sorrindo e até mesmo se esquecer do enquadro da polícia e do barulho da PT. Mas quando a lombra acabava, só tristeza, só lembranças que rolava daquele mano que foi jogado semana passada, e também da sua mina que dizia que te amava. Depois que você morreu, virou a puta da quebrada. Esse mundo que vive está cada vez mais cincado. Traição de vagabunda, morte de chegado. Ei, mundo zincado. Traição de vagabunda, morte de chegado. Quando ela acaba de gostar, diz que você é gostosão. Quando tá no exterior, carro importado, mansão. Então esquece isso e vê se paga um dreia. Vejo mais um ensanguentado no forró das veias. Realidade dura igual rapadura. É doce, mas não é mole não. Pisou na bola, bum, 7 palmos embaixo do chão. Não respeitam cor, credo, classe social. Vacilou, maluco, é prostituto, médico legal. E ainda existem muitos que acham normal. É o que está acontecendo com a maioria dos meus chegados. Mesmo com o passar do tempo, seus familiares não estão conformados. Dia 2 de novembro, dia de finados. Esse mundo que vive está cada vez mais zincado. Traição de vagabunda, morte de chegado. Ei, mundo zincado. Traição de vagabunda, morte de chegado. Quem vive na favela sabe da situação. Meninos roubando e as meninas na prostituição. A polícia pega eles ali na esquina. Drogado, espanca os pivetes, o deixando desmaiados. No outro dia o moleque acorda meio atordoado, ficando ainda mais revoltado. Será esse o futuro da nossa nação? Transformar crianças em traficantes e ladrão. Constrói presídios e esquecem a educação. O dinheiro empregados em muros e grades poderiam ser usados em faculdades. É porque, como eu sempre falo, esse mundo tá cada vez mais zicado. Traição de vagabunda, morte de chegado. Então fica ligado pra não ser mais um finado.